tão bonita que é. De tão bela é ofensa, compensa minhas palavras que faltam sua presença. Minha recompensa encontrei, achei um tesouro como ouro. Garimpo um sentimento duradouro que vale a pena pra mim, pra você, sem lamentar. Se eu me encontro em você, eu me perco em seu olhar. Pelas ondas do seu corpo eu navego sem um rumo certo. Impossível fica fácil, e longe vem pra perto. Você irradia a luz e me tira da escuridão. É o que me conduz no caminho pro seu coração. Exatidão nos meus atos, não consigo essa proeza. Abandono o reinado se tiver você como minha princesa. Luto com tudo e todos, travo uma guerra sozinho. Quebro qualquer barreira que estiver em nosso caminho. Uma joia rara, não interessa o preço pago. O atalho pra sua felicidade se chama Thiago. Me perco em seus olhos, me acho em seus braços, preciso seu corpo. Não sabia que a espera me feria. Para sempre do seu lado eu viveria. Me perco em seus olhos, me acho em seus braços, preciso seu corpo. Não sabia que a espera me feria. Para sempre do seu lado eu viveria. Eu sonho acordado, pois dormir já não consigo. Nesse deserto perdido, você é a estrela que eu sigo. Um copo com água cristalino é meu sentimento. Nesse momento já é todos os seus meus pensamentos. Jogo meus versos no universo que é somente seu. Esqueço o passado e um futuro que alguém prometeu. Vivo o presente comigo ao seu lado. Não importa o resultado de um jogo que nem foi jogado. Eu já sou um vencedor, comemoro minha vitória. Pois já tá gravado o meu nome em sua memória. Nessa trajetória a história que escrevo, você me dá paz, a sorte, deixo de lado o trevo. São quatro folhas, escrito e se resume nisso. Só depende de você assumir o compromisso. Então é isso, eu fico por aqui. Não adianta procurar, sou eu que vou fazer você sorrir. Me perco em seus olhos, me acho em seus braços, preciso seu corpo. Não sabia que a espera me feria. Para sempre do seu lado eu viveria. Me perco em seus olhos, me acho em seus braços, preciso seu corpo. Não sabia que a espera me feria. Para sempre do seu lado eu viveria. Me perco em seus olhos, me acho em seus braços, preciso seu corpo. Não sabia que a espera me feria.